4, solo 23, primeira direita, solo 21. Zona 098, controle. Aprovado por ele da região, chamado Centro Recife, em 1-3325, alterna 1251, segundo restrito para o 330. Restrito 330, Recife 1-3325, 251-9098. 098, autorizado por ele da região. Se é possível, roda a região 9098. Zona Coast, Delta Paralelo, posição 9. Linha 21, 09 está ali, deixando 08 livre. Deixa espaço para ela aí, 908. A assistente vai deixar 8 livre para a aeronave, com o nome da aeronave. Com 394, chega da Mário, deixa uma terra 050. Chega da Mário, informa que a posição Mário, informação da posição Mário, vai ter que enviar a esquerda. Ou então, para autorizar isso lá, está a polícia para fazer isso. Está autorizado, está. Está, então, obrigado. Tá. 1184, decolou 25, controle 119, deixa 8, 9. 198, mó carnaval, 2S. Controle de Salvador, bom dia novamente, voo 1184, decolado pelo Urubambi, quem é? Puca. 1184, bom dia, contato radar, saiu da Puca, nível 370. Ok, poderia coordenar o 410 com o centro? Autorizado, se mantém o 490. Autorizado ao 410. Azul 4207, autorizado para o Juduna, da presente, caso de vez. Para o Juduna, Azul 4207. Azul 4207, controle. Já escuta. Tudo ONU na aproximação, tem contagem voador na descendo para 2006. Assim, já estamos na prova de Duna, então agora descendo para 2010, Azul 4207. Ajuste padrão na 093, informe na final do procedimento, está autorizado para a e na 093 vai informar estabilizado no final, Azul 4207. Salvador, eu chamei a 6140, o centro da lógica. 6140, 6244, guarde. Claro. Quilômetro lógica, 74. Autorizado de TVA, 1500 pés, controle sul do comando da 17, com a direita pés, decolagem, código 5423 e controle 198. Controle o paciente da área proibida. Código. Aguarde um minuto para transferência para a torre. O ajuste é 1003. Bom, eu vou na bola da Zona para o Paraná, com 75, a bola do Galeão, 3 horas e meia. Autonomia, Cristiano? Autonomia, 75. Autonomia, desculpa, 3 horas e meia. 3h30, autorizado até o ponto de espera pistola 0, após o parqueamento da aeronave no 08, o ajuste no 013, o número 1, ponto de espera, 3895, é um Boeing 737-800. Outro guardião 05, ajuste padrão 903, mantenha a condição visual e pode na final propósito. Eu acho que eu estou em torre 1-8-95, ajuste no 0-3. 6140, pronto, corte. Prossiga, 6140. Autorizado Marcelo, via. Eu estou no 7-7 conforme. Nível 350, saída da Puca, Jambo, Aracaju. Decolada no 0, esquerda atrás do colagem. Código 5432, controle 1-198. Autorizado Maceió, nível 350, decolada 10, esquerda, Puca, Jama, Aracaju, autovolou na 7. Transporte 5432, 198, controle da CNM 140. Correto, chama o próximo. Mete. Eu vou 1-6-2-1, próxima ponte para dar uma cara pronta. 1-6-2-1, está autorizado a linha de decolada 1-0, vento 1-7-0, grau 7-9. Tudo bem, linha de decolada 1-0-1, 3.500, ajuda 4207. Sim, estamos escritos a 3.500, ajuda 4207. 1-3-9-4, deixa para 4.000 pés, o ajuste no 0-3, é o número 2 na aproximação. 4.000, ajuste padrão, com 3-9-4. Ajuste 4.207, irá passar a área restrita dentro de 1 minuto. Após 1 minuto, está autorizado a descida para 2.000 pés. Sim, 4.207. 4217, a tropa solar é restrita, deixa para 2010, informe na final do procedimento. Destino para 2010, vamos tornar estabilizado a 4207. Patrulha com 394, vai lá na Pro 050 até o limite, porque dá uma formação aqui, próxima etapa aqui, 045. Beleza, 0394, fica para 2006, o ajuste na 093. Segue o tráfego da azul à sua frente, informe na final do procedimento. Vai ser o 0 final. 2-0-2-3-4. Decolada 1-0 direita, 5-4-3-5, código 1-1-9-8-4. 1-0 para o Estado de São Paulo, Congonha, Campo Zulu 10, Cubago, outro Zulu 6, DHZ, conforme. Decolada 10, curva direita, da Aldeia da Morte, Silva, controle de 1-1-8, 5-4-3-5. Obrigado. Correção 61140, solicita acionamento na posição em idle, na 02, posterior pushback. Quanto em risco, chama para pushback acionamento 140. Tá autorizado, quanto em risco, 1140. Autorizado o push do 61140 no 02? Ah, sim, agora sim tá livre. 61140. Tá livre o 61140. Pouso, livre pouso 1-0, vento 1-5-0 graus, 7-9, ajuste 1-0, 1-3. Sente, pronto, já está embaixo, 1-4-2-0-7, autorizado pouso. Confirma o PAB. 09 é base, livre táxi, reporte na Papau, ajuste no 013, quilômetro. Burkino Romeu, está autorizado, ingresso no 7, reporta linha de pronto. Um 394, chama 3, Salvador, 1-1895, tamo bom. Obrigado, Sereno. 394, bom dia, estabilizado, 3 milhas de cima ainda. Gente, 1-0-9-4, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste 1-0-3. Guarda. Contra o Salvador, guardião, agora o centro visual, com local de pouso, vira a polícia policial, que tem a liberdade de para a confirmação. Centro livre, guardião, 05. Guarda, tomada da decolagem. Bom, centro, ou melhor, uma centena em 3 horas, são 2:10, já está na Recife. Azul 4207, solo 39, libera a primeira direita, solo 121, décima 1. 211, obrigada. 2:10, autorizado até ponto de espera, estou indo no 85, 0, 13. 0-3, 1-8-9-5, autorizado com a cidade no 061-40. Paulo, bom dia, 1-4-2-0-7, no Brasil, se escuta. 4-2-0-7, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 4-2-0-7. Papai Romeu, Romeu Fox Trot, Lima, aguarde um minuto pra cobra. Aguardo. Papai Romeu, Romeu Foxtrot Lima, pronto, quatro. Pronto, Romeu. Cruzado civil, mil pães, decola da Lossete, cor na direita, com proa sul, seguindo a linha do litoral, confirma estar ciente da área proibida. Pronto, pede a autorização. 5407, o código, 1998, controle, cortejo. 40, bom dia, a linha aí mantém, cabeceira no zero. Obrigado, a linha aí mantém, cabeceira no zero. Gente, confirma o POB e o PAT, por gentileza. 4-5 na IBTA e o POB é 0-1. Funcionamento táxi decolar, a gente do Rio no noite do Sinal 95, ajuste no exame no 3. 4-2-0-7, aproximando a Juliette. Aguarde, mantém antes da Juliette, 4-2-0-7. Quem está mantendo? 4204. Eu nomeio 48 da escuta. Escuta, nomeio 48. Confirme, estimado pelo pushback, acionamento. Gente, livre acionamento, repórter para o táxi, como eu fosse para o Lima. Oceaner 6140, o vento 1,60 graus, 5,9, livre a decolagem da 1-0. Livre a decolagem da 1-0, Oceaner 6140. 17. Juliette 03, portão, 4207, 4206. 4207, a Juliette 03, prepara. Fundo 394 da Gol, Alfa, porte S da Juliette. Alfa, portaria antes da Juliette, no 394. 28, negativo. Voo 394, Juliette 06, portão. Juliette 06, agora até 94, obrigado. Obrigado. 5 minutos, vou chutar de funcionamento. Kilo Romeo Oscar, bom dia, suba para ONU 1076 no litoral. Quieto litoral. Controle 1, 19, decimal 8. Boa viagem. Não aguento nem a 1-4-0. Controle, bom dia, Fernando 1-4-0, subindo 3-5-0 na PUCA, cruzando 3.000 lá. Chumeneano 40, contato radar, subiu para 350, sai da PUCA. Na PUCA 350, 640. Quando autorizada a proa de Aru, é possível? Claro, estamos coordenados. Lima, devido à suspensão do corredor Axé, terá que manter 1.500 pés na torre do litoral sul, ok? É, a aeronave, então, gente, devido à coordenação com o controle, mantenha 1.500 pés na proa do litoral sul. Da presente, está autorizado a decolagem o Romeu Foxtrot Lima, o vento 1.800 graus, meia dúzia de nós. Assim, está autorizada a decolagem da presente, 1.500 pés, comprou o assunto, com o meu Foxtrot Lima. Tem uma formação bastante pesada aí na proa 240. Realmente gostaria de manter aqui o litoral aqui, mas você promoveu. Para evitar a área do carnaval, o quilômetro só tem que ser uma proa 260, deixando para o número 10. Positivo agora, proa 260, o quilômetro. Salvador, mantinha o número 739, informação ótima. Romeu Foxtrot Lima decolou aos 47, eu informo que o Bravo Novembro 2 Papal, que o Romeu Oscar decolou à sua frente, o 1.500 pés. Afirmativo, tá perto por aí no visual. Gente, Romeu Foxtrot Lima, controle 1, 19, decimal 8, uma boa viagem. 19, 8, de lá. Controle, Salvador Papal, Romeu Foxtrot Lima. Cadê o Romeu Foxtrot Lima? Ficou para lá no 1.700 pés no litoral. Foram 1.500 pés no litoral, a intenção é 500 pés da VL na linha do litoral e fazer um TRL, que é a Índia November Delta. Foxtrot Lima, autorizado 500 pés, tome na final para o TGL. Vou lá na final para o TGL, você deixa só 500, graças, seu comandante. Clear to pushback as car coming for taxi. Perfect, sir. 61040, subindo restrito para o 310, chame Recife 12545 e alterna 12685. 2545, 12685, ciente do 310, restrito 6140. Agora vai ser uma sentada para o acidente, para tomar Muito bom dia, o DAF 3198, tem informação ótima, deixaram para o nível 150. Cita 3198, acione a identificação, veio direto Duna, descida para 3000 pés com ajuste na 063, patrão. DAF 3198, é como aqui, a próxima bomba, desta bomba 2040, presta informação, até aproximadamente o transversificado. 3198, informe para o término do desvio, Zona Duna. DCT, decolador 7 direita, litoral sul, 2 mil pés, AGL, 5431, código 1198, controle. Sou livre para a coordenação, chame para a regra. Isso, por que não é chamado pouso, quilômetro alfa? Meu alfa, por que não é chamado pouso? Decimal 95 torre, fracionamento, táxi e decolagem. O ajuste no 0 no 3. Apaga o filho Romeu Alfa ao controle. Lima, controle. Até o ponto. Você tenta fazer um ponto com o filho Romeu Alfa, você está indo para o Ituberá? Claro, está mais legal. Now 120 souls on board, 2 hours of endurance, clear to hold point of runway 10, there, tower, 118.95 and altimeter setting 1013. Clear the right turn, hold point runway 10, tower 118.95, 41648. Altimeter 1013. Eu também posso falar o problema, grato pela ponte, que é frequência livre. Go 16, Alpha 8, clear to line up and take off runway 10 degrees, 6 knots. 6-9, line up and take off runway 10 degrees, 1648. Muito boa. Bom dia, Golo 094, posição 8, tem informação Oscar, Fortaleza. 094, aguarde cobra para Fortaleza. Nível 3, 7, 0. Decola da pistola 0, curvando à esquerda. Código 54, 57. Saída mesmo, código frutinho. Beleza, 3, 7, 0, Brasilu, 9, Bangu, conforme. 10, por esquerda, como cobre do frote. Atrás 4, 57, ou no terno 4. Gol 1648, airborne at 56, Quebec Control, 119.8, we have flight. 119.8, good day, go 6-8. Guarda 05, ajuste permanece na 03, mantenha a controle de 8500 pés, informa que na área do fora da parte no sítio do Canadá temos o Papão Romeu e o Romeu Fox Top Lima. Departure, Gol 6648, passing 2500. Gol 1648, do the contact level 350, took departure. Took departure, climbing maintain 350, 1648. 1739, informe helicóptero. Próximo à tuna, mantendo 506, não irá interferir na sua aproximação. Deixa para 2003, informe no localizador. Gente, o Gol 1739, ele tem para 2000 e chama no lote, é o Gol 1739. Você prossegue para feliz? Eu tenho um defato para o clima. No tráfego nesse setor para informar, tem uma frequência livre para combinação, chama para regresso e confirme seu estimado pouso. 3191, cópia Galeão. Aguarde um minuto, Galeão, dá o load room e saída. Ciente, agora não se escuta. 025, se autorizado, pode interceptar o localizador na patroa, 025. Então, não vai ser condição de voador na data presente? Negativo, tem bastante informação à direita. 18, informe estabilidade na longa final. Tá, 3, 1, 3. Cadê o Salvador Guardião? Na área prevista para o centro do carnaval, terceira lateral para a frente para a frente do estado. Obrigado, Anis 34, Guardião 05. Informo que o Romeu Fox Lot Lima já está cruzando a Bahia todo o estado. Que é muito difícil, cara. Saída da El, após da El voa Leda, após Leda voa direto posição Yumi. Controle 199 decima 8, transponder 5461 no 3191. Tem informação ótica, autorizado Galeão 340, decola 10 curva direita da El, Leda e Yumi, rota do plano 198, controle 5461 no transponder 3191. Correto, protegimento com 3191, no portão 5, chame pronto para o custo de acionamento. Reportará a própria. O 39 completa aproximação, chama 3, Salvador, 118, decimal 95. 895, obrigado, boa noite. 739. 739, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso com 1.013 no ajuste. Gente, eu vou na 739. De imediato, Charlie, Vitor Kilo. Devido a colagem, pistola no 7, vento 1 no 5, 0 graus, sem flash. Charlie, Vitor Kilo. Decolando da cabeceira auxiliar, decolando da pistão no 7 com próximo, interfere com a sua aproximação. É livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 62 a 0 graus, meia dúzia de nós. 7 do tráfego, livre pouso na 1 a 0, boa noite, 739. Papa Papa Charles, Vitor Kilo, decolado aos 03, chama controle, 119 decima 8. 719, Kilo. Fala, Vitor Silva, bom dia. Acione código 5431, suba para 1.500 pés no litoral. 5431, não é nada, Pelo. Quanto tem de leptona para fuga? Quadrilha 5, Tondex. Olo 739, sola 04, direita 1211. Direita 1211, olo 739, boa. Paulo, bom, 094, se tiver retornamento. Por gentileza, confirma, chamou o voo no 094 para o push back acionamento no portão 8. Afirma. Puxa número 2, no servidor, aguarde para o push no 094. Aguarde. Paulo, muito bom dia, voo 1739, Livron. Bom dia, voo 1739, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 04. Alfa GDS, portão 04, 739. Tirem 333, algum problema com o pushback, senhor? Está funcionando. Salvador, bom dia, o Chinem é 308. Correção é 200. Estrela 200, bom dia, sem identificação, deixa para o 050 na chegada à máquina. Identificou 050 na máquina, 2004. Formação óptica, autorização Congonhas 240. 395, informação em curso Pampa, nível 240, eu tenho aprovado para São Paulo, Congonhas, guarda de cópia no 395. Tem, está guardando a saída prevista? É o que falta ser coordenado no 395. Ok, obrigado. Paulo Salvador, 3191, por pé, cancelamento portão 5. 3191, no portão 5, guarda para o fuxo. Sim, mas em posição. Paulo, gol 1094. Prossiga, senhor. Nós estamos prontos para o pushback e acionamento. Poderia confirmar com a forma de testar, por gentileza, que parece que tem outra aeronave no pátio, não existe. Eu tenho uma aeronave no pátio, portão 10, o Chanel 6333, que havia pedido pushback anteriormente ao senhor. Infelizmente, a mesma ainda não iniciou o push. Aguarde a mesma iniciar o push e o táxi. Assim que a mesma iniciar o táxi, autorizou o pushback no 8 no 094. A aeronave que solicitou e não iniciou o pushback, então o voo 1094 tem condições para iniciar o pushback imediato, puxando um pouco mais para frente para não atrapalhar a aeronave que está na posição mesmo. Muito bem, então o senhor tem condições de efetuar o pushback um pouco mais à frente e não a retaguarda para permitir que a aeronave no 10 inicie o pushback sem interferir, é isso? Positivo, o voo 1094 vai iniciar o pushback e depois aí colocar a aeronave na, através da posição 6, quando necessário. Quando vem 1094 tem livre, eu início do pushback, acionamento, chama de conta do táxi, 1094. Beleza, 1094. O TAM 3191 também tem, pode iniciar de imediato, a gente não vai atrapalhar ninguém ali do 67 não. 3191 mantém a posição. Zona 98, check trem, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-9, 0 graus, 7-9. Tem que atualizado o pouso, tá? 3, zona 98. O 3191 vai ter que aguardar as duas aeronaves ali do outro lado, senhor? Confira, por gentileza. O TAM 3191 vai ter que aguardar as duas aeronaves lá do outro lado do pátio? Provavelmente não, senhor. Mantenha a posição, aguarde aproximadamente só mais um minuto. Sem problema, estamos aguardando. Charalha 333 para o táxi, 1-1-7 a bordo, 3 horas 50, alterna Galeão. alternado, confirme POB alternativa. 717 a bordo com 3 horas de observando o galeão. Obrigado, Ocean M333, aguarde por gente, tá? Ah, positivo, vai aguardar o Ocean M333. Aquilo, confirme seu chamado pouso, inserir. Sim. Afirme, senhor. Aproximadamente mais 3 minutos. Positivo, cliente. A chamada é 33. 3191, agora livre para o Chubac no 5, chame táxi. Autorizado, 3191. O 1395 na escuta para Fábio. Copia. 1395 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, Golf 677 até Ilhéus, após o Whisky 1 até Confins, após o Whisky 57, nível de voo 240, pista em zona 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Coral, controle 199.8, aciona 5451 no voo no 395. Autorizado 240, Golf 677, Ilhéus, Whisky 1, Confins, Gratu, Whisky 57. Decoda 10 da El, transição Coral, controle 19.8, 5450, transponder 1395. Correto, cotejamento 1395, portão 612, chame pronto para o pushback de acionamento. Amarei. Voo 0945 a bordo, alterna Teresina, 0328, autonomia. 0328, autonomia, confirme? Afirmo. Bloqueado, 1094, táxi aprovado via pátio principal, observando o Airbus DT, efetuando pushback no 5, quando o mesmo ingressar totalmente no pátio 3, livre índice alfa até o ponto de espera, pista no 0, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, 1094, tem um bom voo. 3 de alfa, 123, 895, torre, voo, 04, 23. Oceaner 6333, táxi aprovado, seguindo o Boeing da Gol à frente, ao ponto de espera do pistão 0, ajuste padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, Oceaner 6333. O Boeing da Gol, posso ver a sua recepção da sua patrão, o Xenéria. Bom, Salvador, muito bom dia, está 3198, Pedro. Bom dia, 3198, táxi aprovado via Alfa, chame para ingresso, táxi foi Juliette. Sim, que é o seu voo, táxi Alfa, chama para ingresso, na Juliette, na 3198. Guardião 05, aguarde transferência de comunicação. Guardião 05, aguarde guardião do Guardião 05, chama 3, Salvador, 1198, decimal 95. Chama 3, Salvador, 718-95. Confirma para o Guardião. Chama 3, Salvador, 118-95, Guardião 05. 78, 900, camarada, grato. Canal 200, só estou usando o final do procedimento, vista para 2000 com ajuste no 03, informe no localizador. 2000, 003, localizado o final de LS 310, pode ser localizado no LS 0. Salvador, Guardião, 0. G333, após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém pistão no 0. Após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém pistão no 0, Xenem 305. Xenem 05, bom dia, aproxima direto para o site do GRA. Aqui é autorizado, direto para o site do GRA. Autorizado, Guardião 05, resposta curta final, vento 190079, 1003 ajuste. Dado ingresso, CBS Porto 2, o TAC 3, 198. Contará curta final, Guardião 05. Papa Romeu, contatando Romeu, Salvador para Recife, 410, eu tenho aprovado. Confirme parte de 50 e pista de onde para lá. Parte 5, pronto para cópia. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, autorizado para Sierra Bravo Romeu, Foxtrot, viar para o Zulu 17, nível de voo 410. Pista em uso no 7, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju, controle 119.8, transponder 5413, Papa Tango, correção, Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Guardião 05 avistado, vento 200 graus 79, já aponta no solo controlado. Já aponta no solo controlado, Guardião. Minha torre na frequência 118.95, Papa Tango Romeu, bom voo. 119.8. 198, grato, bom domingo, voo 109. Bom dia, Azul 4207, informação em curso Papá, Guarulhos 360, tenho aprovado, pronto, cópia. Azul 4207, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via para Zulu 10, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso no 0, primeira curva direita, saída da El, transição Motiva, controle 119.8, transponder 5464, Azul 4207. Chalé 333, livre decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 7 nós. Decolagem, pistão no zero, Chalé 33. Salvador, tá 319, ponto de espera pronto. Faz a rolagem da Avianca, ali mantém, 3191. Ali mantém após a Avianca, 319. Solo controlado, Guardião. Ponto de espera, solo 18, Guardião 05, corte frequência dele. Então, eu sou como se eu fiz, informe seu estimado ingresso na terminal do Ilhéus e pouso em Porto Seguro. Chalé 633, decolada 119, controle 119, décima 8. Chalé 8, bom dia, Chalé 333. Salvador, boa tarde, bom dia, voo 1094. 1094, bom dia, contato 110, gostaria de 370. 370, precisa pro 335, devido formação no setor da esquerda. Livre. Sou em Salvador, uma bom dia, Xanem 633, cruzou 2510. queixo 6333, contato radar, sopra nível 360, autorizado para o Beleza. Concessão 360, voando Zeta, Oxanã 3-3-3, na escuta do Gol. Oi, Chico. 3-1-5. C200 passando externo, Chinetei 118.95, Tambopox. 95.6200, pode ir. Salvador, Chiné 6200, passou externo. Chiné 6200, avistado, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 200 graus, 7 nós. 3191, vai falar 222, controle 119.8. 19.8, obrigado. Sobe e desvio, Gol 1094, aguarde em coordenação com o Recife. Ok, foi entendido que está autorizado desvio, aguardando a coordenação. Julieta 3191, contato radar, subo para o nível 340, autorizado a PROA de Leda. 340 e PROA de Leda 3191.